Salvador, São 3859, ponto de espera da 190, bom dia, pronto. Mantenha o ponto de espera, TAM 3859, bom dia. Mantém. Bom dia, Web 6729, contato radar, autorizado Leda, vai para o 360. Leda 360, mensagem do radar, obrigado. Olimpo 00, não escuta? Então, apenas confirmando a intenção em voo local, Salvador, na área Netuno 204, confirme o nível inicialmente que solicita sair. E 30 por 20 minutos, afasta até quantas milhas? Até 50 no máximo. Até 50 milhas no máximo, sente. Depois o tráfego na curta, ali mantém. Ali mantém, nós aeroportos da passagem na final, tá 3859. Ok, o rumbo agilizando, backtrack, seu solo foi os 3-9, na minha escuta até o corte. Copiei, pista livre, ciente. O TAM 3859, livre decolagem, 110 graus, 109. Livre decolagem, 109, TAM 3859. 00, pronto pra cópia. Olimpo 00, voo local, Salvador, para a área Netuno, Sierra Bravo 204, nível 130. Decola da 10, primeira curva à direita, perfil da saída da EL. Até 15 milhas, após direto para o destino da área Netuno. O transponder 5467, o controle 120.8, o Olimpo 00, o controle já está ciente que irá permanecer no nível 130 por 20 minutos para verificações, após retorna para o nível 100. O Olympus 00. Correto, parte militar para o táxi. Chame a torre 1 no 8.95, Olimpo 00. Já tem informação do POB? E autonomia? Ciente, quando pronto para o táxi, chame a torre 1 no 8.95, Olimpo 00. Falou, Oxané 6312, Alfa Zeta Quebec. Oxané 6312, prossiga para o solo. Nível 10, pushback acionar. Estralado por parte 3. A intenção é reboque? Não, negativo, vamos acionar. Sente, coordenação equipe de solo, reporte quando pronto para o táxi, o 6312. Reportar. Quando 3325, vai bem mesmo. Já dá lá, obrigado, Maria. Check, trem livre pouso, uma centena com 11 nós. Sente, 982, trem de pouso, baixado e checado. Golo 982, solo aos 45, libere à direita, chame o solo em 1219. Direita 219, Golo 982. Solo Salvador, bom dia, Golo 982, livrando a nossa escuta. Golo 982, bom dia, táxi via Alfa, Juliette 05, portão. Alfa, Juliette 05, portão, Golo 982. 3, o número da Chanel, portão 01, confirmando? Confirmo. Coordenação equipe de solo, reposto para o táxi, 63, o número da Chanel. Bom dia, Chanel 6250, identifique, autorizado a final do procedimento, deixa para 2 mil pés, posição 019, informe no localizador. Autorizado o procedimento, deixa para 2 mil pés, estado 2019, informe no localizador 6250. Chama agora Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 359, bom dia. Bom dia. Chanel 6301, 121 a bordo, 6:50, alterna Galeão. O Chanel 6301, via Índia até o ponto de paradão 0, quando lá pronto, chama a torre 10895, altímetro 0019, bom voo. Libertar, ponto de paradão 295, 19, caro, tá bom. O Chanel 6312 na posição 10, ao solo, voltando? Prossiga, senhor. Tem algum estimado para iniciar? Aí encostou o trator aqui agora, vamos puxar agora. Sente. Mundial 6312. Coordenação aqui, pessoal, é posto pro táxi. Opera. Radar próximo à posição coral, Isono 30, do presente voo e proa de Mari para efetuar a chegada, chama no ponto ideal desse decisão. A proa de Mari é que se comporta na base para efetuar a chegada, a alta validade do voo. Autorizado direto do UNO 5494. Chanel 6250, está autorizada a Prodiduna para interceptar final do procedimento, é o número 1 na aproximação. Direto Duna 6250. Luminal 430, protocópio. Mike Fox Protexway, Salvador para Blumenau, plana Yankee 430, nível autorizado inicialmente. Decola da 17, primeira curva direita, terceira saída da El, Leda após Leda, voa direto posição BDEV. Onde já intercepta a rota Upper November 857 até a posição Delta. Delta Eco Uniform Charlie Alpha, onde cancela e prossegue visual. O transponder 5471 no controle 120.8, Papa Romeo Mike Foxtrot X-Ray. Só confirmando, o nível autorizado é o 430. Sai em perfil da série da El, Leda após Leda. Voa direto posição BDEV, onde já intercepta a UP November 857. A primeira aerovia já coordenada com o controle de Salvador e o centro Recife, o Mike Foxtrot X-Ray. E o nível copiado, confirme. Gente, papá, confere a Aerostar. Já tem informação do POB Autonomia, por gentileza? Gente, para acionamento, chama a torre 1-8-95, Papa Romeo, Mike Foxtrot X-Ray. Bom voo. Para o táxi, Ocean Alpha, Vitor Quebec, para o Pat 3. Obrigado, cara. Até daqui a pouco. Sente Alfa Victor Quebec, acuse no pátio 3, por gentileza, quando lá atende o sinalizador. Acusaremos. Uno, contato radar, estou para o nível 360, autorizado Leda. Pro de Leda, ascensão 360, né, 319. Salvador, Golo 983. Uno 983, bom dia. Formação em curso é a Papá. A intenção é o nível 360 para Guarulhos. Se eu conseguir coordenar o 360, te agradeço. Afirmativo, só que manda. Um minutinho a gente coordena aqui para a cópia. Muito obrigado. Confirme, chamando o Zoa Torre. Virou tráfego que chamou a torre, confirme. Não, pode me chamar, pode acionar. Se eu na minha escuta, reporte para o táxi. Mike Fox X-Ray. Uno 983, pronto para cópia? Francisco Santos. Uno 983, Salvador Guarulhos, autorizado nível de voo 380, decola da 10, primeira curva direita. Perfil da saída da El, Leida após Leida, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota para Zulu no meio até Bravo até Zulu, após conforme a rota do plano. 5504 no transponder, e o controle operando 20, 18, Uno 983. 380 Guarulhos, com a pista 10, curva direita da El Leda Pós Bridge, entre Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu, onde intercepta a rota do plano de voo 5504, 1208, é o Gol 993. Correto, 05 portão, é posto quando pronto para acionamento e pushback. Chamarei pronto, 993, obrigado. O Alfa Vitor Quebec já no parte 3, parqueado. Afirmativo, Alfa Vitor Quebec. Obrigado. Agora sim, é o número 1. O tráfego da Oceanés está uma milha para o externo. Então nós vamos para o externo, pode ser? Estou de Duna para interceptar o 354-104. Tá certo. Só para informar, nós estamos começando tranquilamente a interceptar com o plano externo, tá? É só para evitar tráfego na decolagem. Ok, mantendo o dano. Está de gravado, senhor. Mike Fox X-Ray autorizado o táxi, reporte para o ingresso, estão no set. Salvador, o papá, não tem. Tango Romeo, identifique, chega da Mari, desça para o nível 050. Mari 050. Puxando M6311, chama agora o centro Recife, frequência 1251 e alterna 133 decimal 25. Chama Recife 251-3325-6311. 16.000 na prédio de Duna 54 no bairro. 754-14, informe estabilizado no localizador. 7. Afirmativa, táxi é pela pista, poste alinhado e pronto na cabeceira. Pegue treco. B250 no solo 04, chame solo 219. Solo 219, obrigado. Solo Salvador, bom dia, o Xenar M250, livrou. Solo Salvador, o Xenar 6250. Romeu, Papatango Romeu, está autorizado a Prode Duna para interceptar o sinal do procedimento, seu número 2 para aproximação. Desça para 2.000 pés e informe estabilizado. Ativo Duna 2.000, Papatango Romeu. Meu Xenar 250 voltando, estou tentando chamar o 219 aqui, mas ninguém responde. Ok, faça nova tentativa agora, 219. Salve Salvador, bom dia, Xenar 6250, de Bro. 6250, bom dia, prossiga o táxi na Alfa e Juliette para o portão 10, 10. Alfa, Juliette, portão 10, 6250. Olimpo 00, qual é a matrícula?